carnaval embrasado, ladrão. Mayday, Mayday, Danny DJ e MC lá. Novamente, diariamente, no carnaval 2018, 2019, 2020, 2030, 40, 50, ladrão. Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha ha ha ha. Ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam. Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Como é que é essa melodia agora? Ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam contentes. Eu bebo sem compromisso com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso. Então aonde houver garrafa, aonde houver barril, presente está a turma do funil. Então grita, Brasil! Como é que é essa melodia agora? Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha ha ha ha. Ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam tontos. Só não fica tonto, toma cuidado pra não tropeçar e cair na vala, ladrão. Tem um buraco aí na sua frente, ladrão. Toma cuidado, ladrão. Hey, é o MC Lan, é o Danny DJ, ficando muito louco. É, ladrão. Eu bebo sem compromisso com meu dinheiro e ninguém tem nada com isso. Então aonde houver garrafa, aonde houver barril, presente está a turma do funil. Chegou a turma do funil. Todo mundo bebe, mas ninguém dorme no ponto. Ha, ha, ha, ha. Ninguém dorme no ponto. Nós é que bebemos e eles que ficam com o teritro. E aí, Danny DJ, chama elas, vai, ladrão.